quis amor demais, muito pro meu coração. Me surpreendi quando dei por mim, estava preso em seu olhar. Acendeu uma paixão, chama de amor. As melhores. Baú Sertanejo. Se o alicate não arranca, nós arrancamos. bom presidente. Se a patroa esfria, nós arranja outra mais quente. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Se o capeta aparecer, nós reza uma Ave Maria. Se a reza não valer, nós dispara na corrida. Se as pernas endurecer, nós enfrenta ele na briga. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, mas é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, mas é doido por mulher. Nós cumprimos juntos aqui no baú, Gilberto e Gilmar, Nós Não Vive Sem Mulher. Também tivemos o Christian Ralph, Amor Demais, e ainda Chitãozinho, mais o Xodó com a música É Amor, É Paixão. César e Paulinho, Morto de Saudade Sua. Ainda Eu Me Amarrei, canção de João Paulo e Daniel. Daqui a pouquinho tem Alessir e Alessandro. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. O baú só toca moda boa. Alessandro Alessandro vem pintando por aqui com mais um grande sucesso. Vida, que vida boa. Só parre, festa, cachaça e pesca. Quem é que enjoa? Que vida boa. Acordo cedo só pra ficar mais tempo à toa. Segunda-feira acorde disposto e corpo serviço. Na terça-feira eu perco a hora e em casa eu fico. Na quarta-feira olho pra fora, dá um baita sol. E na quinta-feira não vou porque tenho futebol. Vida, que vida boa. Só parre, festa, cachaça e pesca, quem é que enjoa? Vida, que vida boa. Acordo cedo só pra ficar mais tempo à toa. Ei, vidinha, mais ou menos, trem. Vida boa. Só parre, festa, cachaça e pesca. Quem é que enjoa? Vida, que vida boa. Acordo cedo só pra ficar mais tempo à toa. Na sexta-feira eu quero ir, mas é feriado. No outro dia eu não vou porque não trabalho sábado. E no domingo com um amigo eu vou pescar. E a segunda-feira eu tiro por conta pra descansar. Vida, que vida boa. Só parre, festa, cachaça e pesca, quem é que enjoa? Vida, que vida boa. Acordo cedo só pra ficar mais tempo à toa. Vida, que vida boa. Só parre, festa, cachaça e pesca, quem é que enjoa? Boa. Acordo cedo só pra ficar mais tempo à toa. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Na solidão sem teu carinho, quero você pra me amar. As ruas parecem um deserto, só vejo luzes e a solidão por perto. Morrendo de saudade sua, eu estou perdido, sem destino certo. Aonde andará você? Será que está sozinha como eu? Perdido na cidade, desejo me invade, sofro tanto sem você. Preciso encontrar você antes que eu enlouqueça. Amanhecendo o dia, eu nessa agonia vou perder a cabeça. É madrugada, eu sozinho, na solidão sem teu carinho. Quero você pra me amar. As ruas parecem um deserto, só vejo luzes e a solidão por perto. Morrendo de saudade sua, eu estou perdido, sem destino certo. Aonde andará você? Será que está sozinha como eu? Perdido na cidade, desejo me invade, sofro tanto sem você. Preciso encontrar você antes que eu enlouqueça. Tá amanhecendo o dia, eu nessa agonia vou perder a cabeça. Aonde andará você? Será que está sozinha como eu? Perdido na cidade, desejo me invade, sofro tanto sem você. Preciso encontrar você antes que eu enlouqueça. Amanhecendo o dia, eu nessa agonia vou perder a cabeça. Amanhecendo o dia, eu nessa agonia vou perder a cabeça. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Tentei te aceitar de volta na minha vida, tentei não levar em conta nosso passado. Pensei que uma nova chance te mudaria. Pensei que a antiga mágoa tinha apagado. Mas você não mudou, eu sei. E de novo eu dancei. Bem feito pra mim. Dizem que águas passadas não movem moinhos, e quem está perdido não caça caminho. Quem bate esquece, quem ama perdoa. Mas pelas águas passadas movido acabei, e envolto de mágoas eu me encontrei. E dei meu perdão e de novo apanhei. Você é um caso perdido. Ah, desta vez eu aprendo, e outra vez não me rendo, que amar não faz sentido.

solidão. Gian Giovanni, o que é que a gente não faz? Também tivemos ainda Milionário José Rico, Te Amar Faz Sentido. Gian Giovanni, Onde Andarás? Também ouvimos aí Vida Boa, Alessir e Alessandro. Fechou mais um bloco do nosso baú. Fim de semana é aqui na sua rádio preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. As gargantas de ouro do Brasil, Milionário José Rico vem chegando por aqui. Tem Denguinho, depois tem César e Paulinho, Viajante Solitário. Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura. Nosso amor é uma loucura, um beijo acende a nossa chama. Meu amor me ama, você me agarra no cantinho escondidinho. Ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura. Nosso amor é uma loucura, um beijo acende a nossa chama. Você me agarra no cantinho escondidinho. Ele me pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Meu amor me ama. É tão gostoso este amor que a gente faz. E o fogo desta paixão cada dia aumenta mais. É bom morrer de amor, sentindo o seu querer. E a gente não segura, isso é tremenda de prazer. É bom morrer de amor, sentindo o seu querer. E a gente não segura, isso é tremenda de prazer. Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura. Nosso amor é uma loucura, um beijo acende a nossa chama. Você me agarra no cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Você me agarra no cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. É tão gostoso este amor que a gente faz. E o fogo desta paixão cada dia aumenta mais. É bom morrer de amor, sentindo o seu querer. E a gente não segura, se arrebenta de prazer. É bom morrer de amor, sentindo o seu querer. E a gente não segura, se arrebenta de prazer. Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura. Nosso amor é uma loucura, um beijo acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Você me agarra num cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura. Nosso amor é uma loucura, um beijo acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Você me agarra no cantinho escondidinho, ele pede com tanquinho, venha meu amor me ama. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. No painel do caminhão, sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão.

lábios em seus lábios. E quanto mais eu lhe deixava, mais amor ele pegava, mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos. Parece até que foi castigo por você, meu grande amigo. Ela foi se apaixonar. Ela feliz, ela não quis ficar comigo e foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Melhor amigo que você, sei que não há. Não tem que impedir. Eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Faz ela feliz. Não a censure se ela foi te procurar. Eu a deixei partir. Melhor amigo que você. Baô, sertaneja. Tanta tristeza no meu coração. Hoje eu vou virar a mesa e vou dar um fora nesta solidão. Já faz tempo que eu estou assim, vivendo tão mal. Astral. Eu preciso ser feliz, não faz nenhum sentido ficar desse jeito. Se você pra mim não vem, eu vou buscar alguém pra alegrar meu peito. Alegria geral, quero no meu coração. A vida é pra sorrir. Chega de solidão. Alegria geral, alegria geral. Quero no meu coração. A vida é pra sorrir. Eu vou deixar explodir desejo e paixão. Ser feliz não faz nenhum sentido ficar desse jeito. Se você pra mim não vem, eu vou buscar alguém pra alegrar meu peito. Alegria geral, quero no meu coração. A vida é pra sorrir, eu quero mais é curtir, chega de solidão. Alegria geral, quero no meu coração. A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão. Alegria geral, quero no meu coração. A vida é pra sorrir, eu quero mais é curtir, chega de solidão. Alegria geral, alegria geral, quero no meu coração. A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão. A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão. A vida é pra sorrir, eu vou deixar explodir desejo e paixão.

as melhores. Baú Sertanejo. Ontem à noite perguntei por você, queria tanto saber como é que está a sua vida. Alguém falou que você quase não sai, convidam você não vai e anda entristecida. Eu também estou vivendo assim, tristonho e deprimido. Nosso problema é tão igual, me sinto esquecido. Olhe pra nós, nós temos que voltar, estamos sós a nos amar. Chega de passar a noite inteira cheio de chorar. Se existe tanto amor que dando volta, melhor voltar. Olhe pra mim, nós temos que viver pra sempre assim, eu e você. Amor que dando volta, melhor voltar. Olhe pra mim, nós temos que viver pra sempre assim, eu e você. Ontem à noite perguntei por você. Baú Sertanejo. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela, caminhando sempre bela, me consolar. Traz notícias da cidade, onde explica essa verdade, eu lhe perdi. Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos, eu tô aqui. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim. Tinha belos companheiros com defeitos pra terceiros, mas não pra mim. Todo sábado

só faz a gente sofrer. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Mais um bloco terminando, Milionário José Rico fechou com a gente com Pão de Mel, ainda a Cobra Vai Voar, Adalberto Adriano. Também tivemos Dia de Visita, João Paulo e Daniel. Começamos tudo com a Thaíde mais Alexandre, onde, aliás, ontem, né gente, ontem à noite eu perguntei por você, Zezé de Camargo e Luciano, para desbotar a saudade, foi a nossa primeira desse bloco. Daqui a pouquinho vem as últimas de hoje. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo.

Você e as melhores. Baú Sertanejo. Vê se vocês lembram dessa aí, hein? Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais me lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quando tento me divertir, os lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração. Eu aceito. Não tem jeito. Olha a mãozinha lá em cima e cante junto com a gente. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demora, eu não sei ficar desse jeito. Chegar do seu jeito, qualquer jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Você está grudado em mim. Oh, oh, oh. Você está grudado em mim. Alisson, não está sendo fácil, hein, moda bonita, hein? Coração marcado, César e Paulinho, vem cuidar de mim, Zezé de Camargo e Luciano, lá de 94, e a música, Ai, Ai, Ai, Amor, Guilherme Santiago, abriu aqui esse nosso último bloco de hoje do Baú Sertanejo. A todos, um bom finalzão de semana, e a gente volta a prossear com você logo mais na próxima edição do programa. A gente abraça a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.